898 para estudar estacionamento no 10. Eu tô autorizado, 95898, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Autorizado, web 5717, chame táxi. Taxi Web 5898, POB 1200, 3 horas e 30, alternando Galeão. Ciente, Web 5898, tá livre o táxi pelo pátio. Eu vou seguir um Boeing da companhia via pátio Índia e chame para decolagem no ponto de espera da 10, o ajuste é no 0 no meia. Ciente, 10 no meia, de táxi pátio Índia, seguindo a aeronave da companhia, chama pronto. Webjet 5898. Web 5717 para o táxi com 125 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alternando barulho. Ciente, Web 5717, livre o táxi à direita, chame pronto para decolagem, o ajustinho no 0 no meia. Ciente, o táxi à direita, chamando pronto no 0 no meia, no ajuste Web 5717. 7, próximo ponto espera da 1-0, só. 7, web 5717, está livre a decolagem da 1-0. O vento é variável com 0-2 nós, o web 5717. Tem livre decolagem da 1-0, web 5717. Espera 5898. Sente, web 5898, a linha aí mantém 1-0. A linha mantém, 5898. Jet 5717 decolado ao Zuno 3, chame o controle 120 decimal 8, Goiás. 108, 5717, obrigado, bom dia. Objeto 5898, aguarde só mais um instante, 3 minutos para a sua decolagem devido à aeronave à frente, mesma rota e nível. Ciente, 98. Seu teste. Web 5717, bom dia, contratada a decolagem, super nível de voo 340, saída da Eoleda Bridge. 340 da Eoleda Bridge, 5717, pode voar da El? Foi direto da EL, web 5717. Direto da EL, obrigado, 5717. autorizado? O Web5898, agora sim, autorizado. Decolagem da 1-0, o vento acalmo. Web5898. Iniciando 5898, obrigado, bom dia. Bom dia. Objeto 5898, decolada Luna 8, chame controle 120 decimal 8, boa viagem. 08, obrigado. Controle Web 5898, decolada. Web 5898, contatada a decolagem, Super Neujo 340, saída da Leta Pig. Valeu 340, da El Leda Bridge, Web 5898. Obrigado, um bom dia. Comandor, voo 1995, informação, Fox. Voo 1995, a sua identificação, desce para 4 mil pés, aviso no 0 no meia, chegada bom. Desce para 4 mil no 0 no meia, chegada bom, se identificou, voo 1995. Objeto 5717, chama agora o centro Recife, 1251, alterna 1 no 33, decimal 25. 251, 3325, 5717, um bom dia. Web 5898, solicita nível 360 como final. Web 7, coordenação é 5888. Guardando. Web 5898, nível final 360. 360, 5898. Web 5898, Anagora Centro Recife, 1251, alterna 133, dismal 25. 251, 3325, obrigado. Bom dia, o gol no 804 está liberando 270 até 160 com a Foxtrot. Gol no 804, a sua identificação autorizada a chegada a BOF, disparo no nível 050. 050, terceiro a BOF, gol no 804. Porto 995, despertar 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, status de LS, porta estabilizada. Portal estabilizado no ILS X-Ray, porta no 0, gol 995. Ajuste no 0 no meio. Gol 1804, despertar 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil, 26, 804. 1995 no localizador e Campo à Vista. Low 1995, completa final LS, chame a torre 18 do sinal 6. 18-6, gol 1995, bom dia. Ou 1804, deixa para 2000, eixo no 06, que o trânsito na LS é porto estabilizado. Meu, reportará estabilizado no X-Ray, gol 1804. Torre Salvador, gol 1995, bom dia. Bom dia, gol 1995, livre o pouso na 10, o vento é 280 graus com 1 nó. O ajuste no 06, 1995. Sente, 1096, livre pouso, 10, 1995.